teus preceitos, minha paixão, tua vontade, meu ideal, tuas palavras, minha versão, tua justiça, tão leal. A tua graça me satisfaz, tua presença é meu prazer, tua verdade me libertou, me deu amor, me conquistou. Isso me faz sentir parte de ti, e já não vivo, mas vives em mim. Por isso aceite a minha gratidão, aceite a minha gratidão e o meu amor. E o meu amor. Os teus preceitos, minha paixão, vontade, meu ideal, tuas palavras, minha versão, tua justiça, tão leal. Satisfaz, tua presença é meu prazer, tua verdade me libertou, me deu amor, me conquistou. Isso me faz sentir parte de ti, e já não vivo, mas vives em mim. Por isso aceite a minha gratidão, aceite a minha gratidão e o meu amor. E o meu amor.